Salve, salve, coelhada! Decadentes número 304. Para falar do empate na casa do adversário, mas que todo mundo sentiu que dava para buscar três pontinhos, né? Aqui é Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Lucas Deleucas, dê sua boa noite. Eu vou dar uma boa noite aqui. Eu queria que quem estiver ouvindo e dê um feedback. Eles estão falando que meu áudio está com eco. Falem se está com eco para vocês também, porque hoje que a internet está boa, meu fone está bom, está tudo funcionando. Vai falar que o áudio está com eco agora, só faltava isso. Mas vamos lá. E hoje os esportes especializados estão do jeito que o Thales gosta, viu? Então, quando chegar no final, vocês vão. Brincadeira, viu? Bom, junto com ele, a gente pode lembrar do homem que tem o gato suicida. Felipe Deleucas, dessa boa noite. Olha, em minha defesa, o meu gato não é suicida, ele tem uma vida muito feliz. Ele estava brincando com a cortina, né? Eu mudei de apartamento até por conta disso. Agora que não tem cortina, porque o gato não vai poder quase se matar tentando brincar e ser feliz. Então. Brincadeira, viu? E por último, ele, o homem, a lenda, aquele para quem eu não sei se eu berrio ou se bechoro, Thales Maciel, Thales Zárate, dê sua boa noite e já emenda no resumo. Ah, boa noite, pessoal. Ô, Jair, sem fazer piada, você é muito sem graça. Suas piadas são péssimas. Isso é sua inveja dos meus dotes cômicos. Você podia começar ele com. Boa noite, Ah, essa porra. boas noites. Olha o áudio travando, cara. Olha o áudio travando. Brincadeira, viu? Vou Então, economizar aqui. Jairo, eu vou. Eu não posso. Esqueci que eu não posso. Houve uma reunião interna, nossa audiência. Houve uma reunião interna ainda, aqui no Decadentes, onde eu fui polido de falar algumas coisas. Então, hoje é um Thales diferente. Ah, mas vamos lá. Aqui é a Oi. censura, aqui é a censura, aqui é a Aqui é a censura. censura, aqui é a censura. Eu ia até mandar um beijo para um cara que eu gosto demais, mora no meu coração, mas ele me bloqueou, então eu não vou mandar nem beijo para ele. E eu falo que não vai ouvir isso aqui mesmo, então foda-se. Então, ontem, 20ª rodada, a gente. Jogo nosso às 6h15 contra o Corinthians, na casa do Corinthians, na Arena Neoquímica Arena, na verdade, que chama. O Corinthians, muito, muito prestigiado pela mídia, né, com as contratações que fez. Se não me engano, se não me engano, não, com certeza absoluta, foi a estreia do Willian ontem. Então há um lobby muito grande para que essas contratações elas façam algum efeito. A gente, por outro lado, vai na nossa humildade de sempre, buscando ali 15º, 14º lugar, para nós está ótimo. Aí, se a gente vencesse, a gente chegaria até mais longe. Nós começamos com dois desfalques, Felipe Azevedo por cartão, três desfalques, na verdade. Felipe Azevedo por cartão, o Fabrício Daniel por Covid e o Eduardo Baumerman por cansaço muscular, ou fadiga muscular, enfim. Desses três aí, o Baumerman fudeu com a gente, porque no lugar dele entrou o Anderson. A gente vai falar muito sobre ele no programa. Para mim, o Anderson, assim, quem renovou com o Anderson, cara, tem que se explicar. Não sei se está mais na América, o que que é, mas um técnico de futebol não pode mandar um jogador renovar o contrato de um jogador. Então, é difícil. Mas vamos lá, vamos sobre o jogo. Igual eu falei, o jogo às 6h15, essa nossa formação diferente. No lugar do Bauerman entrou o Anderson, no lugar do Felipe Daniel, Fabrício Daniel, perdão, entrou o Zárate, a estreia do Zárate como titular, e no lugar do Felipe Azevedo entrou o Alê. Voltamos com o nosso pesadelo de ter Alê e Juninho no meio-campo. O Juninho não fez uma boa partida, mas vamos lá, a gente começou sufocando o Corinthians, a gente começou muito bem. Praticamente todas as nossas bolas de ataque passando nos pés do Zárate, e o Zárate puta merda. Faz todo sentido um jogador custar mais caro que o outro. O Zarat mostra isso perfeitamente. O que o Zarat fez nos 15 primeiros minutos do Corinthians, eu não vi nenhum jogador do América fazer nessa Série A. Em 15 minutos, o Zarat fez mais que todos os nossos jogadores na Série A. Ademir, Ribamar, todo mundo. Você pode juntar todo mundo em 15 minutos. O Zarat fez mais que todos eles. Foi bonito de ver. Foi gostoso de ver. É muito legal quando você tem um cara diferenciado no seu time. E há quantos anos a gente não tinha um cara diferenciado no nosso time? Logo no comecinho do jogo, ele já achou uma bola magnífica, só que aí o Juninho ajeitou muito bem, só que o Ribamar é o Ribamar. O Ribamar já perdeu o primeiro gol. Aí logo em seguida, ele fez uma jogadaça, ele driblou dois caras do Corinthians, deixou dois caras do Corinthians no chão e deu um passe. Parecia que ele pegou a bola com a mão e jogou, né? Lá no segundo pau. Aí o Marlon entrou muito bem e fez o nosso gol. E a gente continuou em cima do Corinthians. O Corinthians sentiu. Acho que o Corinthians não esperava essa postura do América tão pra cima, né? E a gente estava dominando completamente o time do Corinthians. O jogo era nosso. Até que, depois do gol, teve uma bola que lançaram para o Ribamar, ele e o Cássio. Ele escolheu a mais difícil das alternativas. Ele tentou dar uma cavadinha. Jogador, quando tem alguma habilidade, ok, dá cavadinha. Quando o cara é grosso, que é o caso do Ribamar, que é um centroavante forte, com presença de área, isso ele tem, não há o que questionar. Nas situações dessa, o cara tem que fazer o gol, ele não pode inventar moda. Dribla o goleiro, tira a bola do goleiro, mas não tenta dar cavadinha, cara. Enfim, até isso aí, com 15 minutos, já tá 3-0 pra gente, mas tava só 1-0. E aí, aos 17, 18 minutos, vem a lambança do Anderson. Mais uma vez, quer levar a bola pro ataque, ele é zagueiro, não entendo isso. Perde a bola, arma o contra-ataque do Corinthians, não consegue voltar para marcar, e aí a gente toma o gol, depois de duas defesaças do Cavicchioli. E aí o Juliano, sozinho dentro da área, que para mim ali faltou a marcação do Juninho. Depois, quem quiser ver no replay, vai ver que o Juninho está parado no meio da área ali, sem marcar ninguém. 1-1. Aí, mesmo assim, a gente sentiu o gol, óbvio, mas mesmo assim a gente continuou jogando bem, dominando o Corinthians. As melhores chances de gols ainda eram nossas. Aí veio o intervalo. O Mancini fez a primeira substituição, tirou o Ribamar, que mereceu sair pelo tanto que errou, mas ele colocou o Rodolfo. Ele não trocou nem 6 por meia dúzia. Ele trocou nada por nada. O Rodolfo é um jogador que está se escondendo do jogo, parece que ele está com medo de jogar, parece que ele sentiu demais a Série A. E o Corinthians se aproveitou da nossa falta de criatividade ofensiva, né? Foi para cima. E os caras têm Roger Guedes de um lado, aí entrou Renato Augusto, o próprio Juliano, o William. São só jogadores de alto nível. E aí apareceu, para nossa sorte, apareceu a figura do Cavicchioli, que já até adianto, foi o destaque do América pelo site do América. O Cavicchioli venceu. E realmente, assim, é uma disputa boa com o Zarat. E se a gente empatou, foi graças ao Cavicchioli. Ele fez inúmeras defesas no segundo tempo, defesas dificílimas. A gente contou com a sorte de ter algumas bolas terem ido na trave. Enfim, nós não fizemos um segundo tempo, nós fizemos um primeiro tempo de time de Série A. Nós fizemos um primeiro tempo de G8. E fizemos um segundo tempo de Série B. Foi isso. 1-1, resultado que, para mim, pelas nossas circunstâncias, pelo que poderia ter sido o jogo para a gente, pelos erros individuais que nos custaram 2 pontos, foi um resultado ruim. Mas aí, estamos aí na luta. Não saímos da zona do rebaixamento, perdemos uma posição. A porcaria do Grêmio ganhou. Mas tá nas nossas mãos ainda e eu acredito muito que a gente vai ficar na Série A. É isso aí. Felipe, você concorda com essa leitura de jogo do Thales aí? Você viu do mesmo jeito esse empate aí? Foi bom, foi ruim? O que você acha? Olha, eu acho que se fosse pensar assim, o Corinthians não, o nível que eles estão hoje, que é um pouco diferente, né, do nível de quando a gente enfrentou eles aqui na Independência, deveríamos ter ganho, né? Eu acho que poderia ter considerado um empate bom, mas levando em consideração que a gente está precisando de conseguir resultados fora por conta dos inúmeros tropeços em casa que a gente teve, seja contra o Corinthians, seja contra o Juventude, seja contra o Sport, o Cuiabá. Então a gente precisa de resultados melhores. E dava para ser um resultado melhor ontem. Na bem verdade, enquanto a gente tentou agredir um pouco mais o Corinthians, a gente teve êxito, né? A gente estava indo bem, levou perigo. Tomamos o gol numa pataquada horrorosa do Anderson, que esse, assim. Ele, eu acho que é o pior zagueiro que eu vi no América recentemente. Porque a gente teve zagueiro ruim, mas que os caras sabiam das limitações deles e não tentavam fazer alguma coisa diferente. Assim, não tentavam fazer algo mais. Até sofreram, o time de 2016 tinha uns zagueiros muito ruins e pegaram treinadores que queriam que eles saíssem jogando. Você via claramente que eles não estavam confortáveis com aquilo porque eles eram ruins naquilo. E não tentava fazer muita coisa diferente. O Anderson não. Ele é ruim, tal qual esses. Só que ele acha que ele é o Lúcio das antigas, que pode pegar a bola e sair, que ele vai passar para todo mundo. Então, entregou mais um. E eu acho que nós somos meio medrosos assim no segundo tempo, né? A gente podia ter tido. Se a gente tivesse tido um pouco mais de vontade ali e arriscado um pouquinho mais, talvez tivesse dado para um resultado melhor, né? Mas assim, levando em consideração que o Cavicchioli foi o melhor em campo do nosso time, então acaba que não dá para ficar de todo triste com o empate, né? Mas que dava para ter sido uma vitória bastante boa ontem, dava. Eu vejo que o seguinte, para mim, os culpados, entre aspas, desse empate, né? Porque eu não acho que como o resultado foi ruim, mas acho que a gente poderia ter ganho, sim. Eu acho que o culpado, primeiro, o Anderson, a entregada dele, o Ribamar, que perdeu dois gols na cara, e no segundo tempo a gente viu a diferença que é ter banco, né, cara? No nosso banco, quando você. Não só o banco. É ruim enquanto o Mancini escolhe os piores para entrar, né? Então a gente começa. Quando você vê, quando o Toscano entra, Ian Sassi entra, cara, ou é aposta ou é cara que você sabe que não vai virar, né? Então eu acho que isso aí é o que diferenciou. Lucas, o que você acha dessa questão do banco? Você acha que isso aí fez diferença? Ah, faz muita diferença. Mas eu acho que além da gente ter um banco ruim, eu acho que o Mancini ainda usa mal. Porque, por exemplo, eu assim, a gente vai voltar no ponto que é meio polêmico aqui, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Mas assim, se você vai levar uns caras pro jogo, tipo Ian Sassi, com a pretensão de eventualmente usá-lo, né? Ou você vai levar o Marcelo Toscano com a pretensão de eventualmente usá-lo. Cara, sinceramente, eu não vejo muita diferença de você tentar arriscar um Cauê da base, um Carlos Alberto da base, Carlos Alberto que até meteu Concordo. gol na Série A, já meteu. São os caras que não tem que estar no elenco. Se for para arriscar, se for, poxa, preciso de colocar alguém, pô, tem gente, tem busca os meninos da base que mal ou bem tem chance de evoluir, né? Então eu acho que foi um elenco mal montado nesse sentido, as peças de frente são fracas. Pô, o Toscano não tem a menor condição de jogar a Série A, com todo o respeito ao Toscano, que já nos ajudou muito aqui. E Ian Sassi, nem sei de onde tiraram esse rapaz, também não tem a menor condição de jogar a Série A. Se for para tê-los e com a pretensão de usá-los durante a partida, sinceramente, eu prefiro ir muito mais se dar uma chance para o Gustavinho da vida, para o Cauê, para o Carlos Alberto, que pelo menos podem surpreender. E são caras, principalmente o Carlos Alberto e o Gustavinho, que não fizeram partidas fraquíssimas, né? O Gustavinho até chegou a ter fase boa esse ano na temporada, né, se a gente for puxar aí. E a fase que o Gustavinho ficou mal foi que, pô, o elenco inteiro tava mal. A gente ficou 5 jogos sem ganhar, né? Tipo, não é por causa dele, né? Então, isso que me incomoda muito nessas escolhas aí do Mancini quando vai fazer essas trocas. Porque é uns caras que você entra já rezando, pelo amor de Deus, pro jogo acabar. Um jogo que no primeiro tempo a gente imaginou uma vitória. Eu também atribuo muito a derrota ao Anderson, porque mesmo depois de errar o passe, ele continua tentando arriscar os passes e atravessando ali a linha do meio, que não dá para entender de onde que ele, quem que orienta ele a isso. Mas, de qualquer modo, eu acho que o Mancini poderia ser mais ousado, usar mais a base, né, que ele usa muito pouco. É verdade. E aí você começa a analisar um elenco inchado e esses caras acabam entrando, né? E uma outra coisa também que eu particularmente não gostei foi a entrada do Alê. Eu acho que o Alê é muito lento e a gente perde muito com ele em campo. E eu não entendi. E particularmente, ainda voltando nessa escalação inicial, eu preferia, sinceramente, Ricardo Silva, e foi até você que falou isso, Lucas, que eu preferia o Lucas Cal e Ricardo Silva na zaga e o Zé Ricardo primeiro volante. Vocês não acham que faria mais sentido, não? Não faz sentido você ter o Anderson de titular, cara. Se for, mas o Lucas Cal tá bem de volante. Cara, o Zé Ricardo também, assim, a gente pode falar que o Zé Ricardo também é um mau volante, né? Cal, a posição dele é zagueiro, a posição do Zé Ricardo é primeiro volante, né? Ou seja, muito mais confiável você colocar o Lucas Cal na zaga do que colocar o Anderson de volante para ter o Anderson de zagueiro para ter o Lucas Cal de volante. Sim. Bom, e parece que o Bauer não vai agora também para o jogo com o São Paulo, né? Parece que não. Tudo indica que ele não vai conseguir voltar. Aí nós vamos ficar meio enrolado, hein? Aí é esperar que o Mancini faça a coisa certa e coloque o Cal na zaga e o Zé Ricardo. O Cal não pode jogar, não. Não? Não, por força de contrato. Que chama o Zé Vitor ou qualquer coisa, né? A questão é... Uma dúvida, quem que é o zagueiro que tá relacionado para esses jogos na reserva? Cara, boa questão. O Bauerman tava lá na reserva, né? Então, parece que foi só um... Talvez dê chance de jogar, né? Porque o que ele tem parece que foi um desconforto ali no tornozelo. Isso é uma coisa que dá pra contornar, né? Parece que... Eu li hoje alguém comentando, acho que foi o Lucas Barbosa, do Sport News Mundo, que talvez não tenha condição dele jogar na quarta-feira. Quarta-feira é depois da manhã, né, bicho? É porque... Do jeito que falaram, né? Que era de. Como era só um. Tomara! Um conforto, que era mais pra. Poupar. Pra poupar, né? Porque talvez pra não agravar a lesão. Então talvez dê, né? Aí assim. Tem que ver que. Tá, o Cal não pode mesmo, mas o Cal pode jogar nas próximas. E fez uma diferença. Ainda que o Cal tenha jogado bem, tenha feito gols. Tiveram uns lances do Cal ontem ali no ataque que mostrou que ele realmente não é exatamente a maior das maravilhas com a bola no pé, né? Ele teve uns erros ali um pouco mais perto da área, umas tentativas de limpar, que se fosse o Zé Ricardo, a galera tava matando ele também, né? Sim, então, sim. Então, assim, o Zé Ricardo, que não tem um pouco mais de habilidade com a bola e é mais rápido, né? Talvez ali, até no próprio lance do gol deles, um volante mais rápido, provavelmente... tivesse conseguido chegar, né? Não é exatamente o caso do Cal, né? Então, são problemas que o Mancini vai ter que resolver, né? A questão é que ele realmente parece que tá gostando ali do Cal de volante. Ele realmente parece não gostar do Zé Ricardo de jeito nenhum. Então, acho que capaz de do Anderson ter a chance de completar a trinca de entregadas, né, para os times paulistas. Eu até acho que o Mancini não tem essa birra toda com o Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo voltou a jogar, né? Eu acredito mais que o Zé Ricardo, como ele teve Covid e tal, talvez ele não estava 100% fisicamente. Na teoria, a primeira opção para entrar no lugar do Cal seria o Ramon, que era quem vinha jogando antes. Então, assim, se o Ramon não está jogando e o Zé Ricardo está jogando, para mim, quem virou a primeira opção do Mancini na ausência do Lucas Cal é o Zé Ricardo. É um outro ponto interessante, né? Por onde era o Ramon? Não, que... ô, Lucas, só um detalhe pequeno, pequeno detalhe. Deixa eu só rapidinho te cortar. Sua internet eu sei que é meio lenta e tal. Guarda a banda aí. É, você vê que, assim, o menino Lucas elogiou meu comentário porque eu mudei. Agora eu não faço mais aquele tanto de piada. Tá? Vamos ver se isso vai refletir na nossa audiência ou não. Nós teremos mais seguidores. Já que nós falamos de um monte de pontos positivos, negativos, a gente tem que falar dos positivos, né, gente? Eu tava elogiando o comentário do Thales aqui, interrompeu, deixa eu complementar o elogio. Então, por favor, né, complemente. Fazer uma ressalva, né, ao nosso craque Neto Sensato. O Ramon até outro dia era titular, chegou a ser titular da zaga, né? E agora nem no lugar do Zé ele está sendo cogitado mais. O que aconteceu com o menino Ramon, hein? É muito ruim, né? Mas o problema do Mancini é que ele demora demais para enxergar. Os caras são muito ruins. Oh, bicho, mas puta merda. Será que ele não viu isso no Anderson, não? Ah, então, eu até escrevi lá no grupão. Por incrível que pareça, o segundo tempo do Anderson foi ok. O segundo tempo dele foi ok. Depois de entregar um gol, não tem jogado, não tem nada mais. Tudo bem, mas eu tô falando assim, na cabeça do Mancini. Nossa. Segundo tempo do Anderson, quando o Corinthians foi pra cima, o segundo tempo dele foi ok. Então, por mim, filho, por mim não. Eu tenho quase certeza que antes não sai do time, não. Tem que falar com o jogo, assim, ó, mais... pro jogo contra o São Paulo, né? Claro. Eu acho que, na verdade, assim... Falar com o Anderson, não... assim, passe mais de 2 metros chutão. Você dá chutão... E... Tem que falar, meu filho, não inventa. Você não... Ô Lucas... Faz o passe. E é exatamente... Aproveitando o que o Lucas falou aí, é exatamente o que o Ricardo Silva faz, cara. O Ricardo Silva era um zagueiro contestado, era um zagueiro que a gente não acreditava que conseguiria disputar uma Série A, que a gente tinha ressalvas enormes com relação à contratação dele. E por incrível que pareça, o Ricardo Silva hoje está jogando bem. A gente não está se incomodando com a presença do Ricardo Silva. Pelo contrário, a gente está gostando. E o Ricardo Silva é exatamente isso aí que o Lucas falou. A bola chega nele, ele não tenta nada diferente. É bola pro mato e foda-se. Que para zagueiro ruim é o correto. Ruim que eu digo assim, que não é craque. Exatamente, acabou, ué. Né? Bom, deixa eu ler alguns comentários aqui rapidamente. Vamos lá, Marcos Grassi. Boa noite, Leto. Estou igual ao Berrio. Fadiga muscular e cansaço. Só o salário que não está igual. Berrio com fadiga muscular é muita piada, cara. Não é possível, sinceramente. Ele distendeu um músculo fazendo a propaganda da PixBet, provavelmente. Cara, mas é aposta, né, bicho? Não tem jeito. Não tem jeito aí. Nossa, sacou? Bicho. Mas o problema de um Berrio é a hora que você o contrata, né? Que a hora que você contrata o Berrio, ele é uma boa opção. Se você vai lá no começo da temporada, o Berrio nem opção é, sacou? Mas o problema é que o cara tá um mês e meio na fisiologia, os caras acompanhando, não sei o quê. O cara jogou o quê? 30 minutos? 40 minutos? Não deu 30, não. E o cara tem fadiga. Bom, enfim, é daquelas coisas que eu não entendo. Adolfo, nosso parceiro aqui, salve decadência, o pessoal está sendo muito duro com o Ribamar pelo gol perdido. Ele chegou tentando antecipar e tocou o mais rápido possível. Acho que tentou certo. Métodos do goleiro deles. Tá aqui falando que o Lucas tá no padrão Adolfo de qualidade de internet. É isso aí. Manuel Caiô, bacana também. Ninguém está sendo duro com o Ribamar. Estamos sendo realistas. Defender Ribamar, Juninho, Anderson e mais um bocado de foguetes molhados ao fim do mundo. Leandro Trindade, fala decadência. Leandro Trindade, direto dos Estados Unidos. Nada melhor que viajar escutando vocês. Parabéns pelo canal. Informação e bom humor. Valeu, Leandro. How are you? Thank you a lot. My baby. Sobre o comentário anterior aí, falando que o... Como é que chama o cara dos States aí? Leandro. Leandro, dá pra você ver como é que o meu inglês é uma merda. Essa banda de essa banda de adolescente que tá atrás de Felipe aí, ó. Eu falei chamar Blur. Ele me corrigiu na hora. É Blur. Eu já corta meu som que eu não consigo não fazer essas piadas. Por falar em Felipe, você reparou que ele tá com uma camisa azul do América, né? Então, a luz dele tá tão ruim que não dá pra ver, não. Faz favor. E minha defesa, essa camisa já é antiga, né? Não, mas é azul ou não é? É. Ah, então pronto. Só queria saber isso. Tá? Só queria fazer essa colocação aí. Mas o Felipe também é um defensor da camisa azul. Eu não defendo. Eu só não liguei tanto pra ela. Eu que sou sempre criticado aqui nesse programa por ter camisa azul. Sem razão nenhuma, né? O Felipe é protegido pelo nosso craque Neto aqui, ó. Entendeu? Craque Neto aqui, ó. Pelo contrário. São coisas diferentes, já. A primeira que, assim, um dia que eu tava com a camisa azul, que eu nem lembro de que banda que era, você fez eu fazer o programa sem camisa. Ponto. Mas aí com é Felipe, uma coisa sem solto já, né? É, pode ser também. Com o Felipe você não tem o mesmo comportamento. Por que será? E outra coisa, hoje eu é porque eu só reparei agora. Hoje eu me prometi que eu não interrompo nem Lucas, nem Felipe. Porque o Felipe não tem mais o Decabits. Então ele precisa falar, ele precisa de atenção. E Lucas, coitado, tem uma internet de merda. Então, um pouquinho que ia falar, a gente tem que aproveitar. Lucas, no futuro próximo, vai estar conversando aqui no programa usando sinal de fumaça. Código Morse, né? Pi, pi, pi, pi, pi. Tá osso. Zé Literatura, boa noite, turma. Calor do cão aqui em Bom Despacho. Zara te elogiado hoje pelos comentários da TNT. Joga muito. Manuel Caio tá aqui falando com excelente comentário. Falando Tales, leitura de jogo. Celino Reis, boa noite. Chegando agora aqui. Opa, peraí. Por que você não colocou na tela aqui a leitura de jogo? Coloco para você, ó. Excelente comentário e leitura do jogo. Viu? Você tá me perguntando. Ó, o Marcos Gask, resumo ponderado do Dileto Tales. Tá até falando palavra difícil, parecendo comentarista da BBC. Que isso, gente? Você vê o que é uma bronca nos bastidores não resolve. Foda-se. Olha que eu li BBC, eu imaginei buceta. Olha aí, cara. Olha o nosso programa para maiores aí. Tá difícil isso. Quando você quer escrever, você escreve BCT, né? O Celino Reis está aqui. O preparo físico do Anel está ruim? Pois ontem não foi só Zarat que pregou, mas sim todo o grupo. Todo mundo. Paulo Braga. Boa noite. Pior que o Anderson ultimamente só viu o Jussani. Putz, verdade. Não, mas eu vou discordar, verdade. Viu? Porque o Jussani só jogou mal umas 3 partidas e foi embora, né? O Anderson está aí até hoje. E o Jussani jogou só o Campeonato Mineiro, né? E o Celino aqui tá lembrando de Sussu. E o Suelto? O Suelto, pelo menos, foi campeão com a gente tem que perdoar a ruindade dele. O Juninho Toriba tá aqui falando, ó, Sabino também joga de zagueiro, ele jogava na base também, já foi, acho que de formação. Na base ele jogou de zagueiro e de primeiro volante. Acho importante aí. O Marcelo Calçolar, nosso parceiro aqui, boa noite, cheguei atrasado. Marcelo, seu nome agora vai ser Ale Calçolari. Chegando atrasado. Sabino não poderia atuar de zagueiro? Não seja comentário. E essa graça que é a situação do Berrio. Até o Natal ele consegue fazer um jogo completo? Tomara. Flávio Azevedo. Ele vai fazendo 10 aqui, 10 ali, machuca. Faz uma propaganda do PixBet. Faz uma propaganda do Onda Verde. Manda um videozinho de aniversário para sócio. É isso aí. Come um pão de queijo. Sobre a questão de improvisar o Sabino, eu acho que nosso rancor, não vou nem falar a palavra ódio, que é uma palavra muito forte. O nosso rancor com o Anderson tá tão grande, cara, que se você meter o Jori de zagueiro, a gente vai ficar feliz. Olha, ontem falaram que o Ribamar ajudou a tirar 2 bolas de qualidade lá. Se bobear, era perigoso meter o Ribamar de zagueiro e ainda ficar melhor. Que dureza, viu? O Flávio Azevedo, fora Toscano, Alê, Diego, Anderson e Ruschel. Nossa senhora, Alan Ruschel, gente, voltou esse trem. Nossa senhora. Cara, é um negócio impressionante. Vocês até comentaram a questão do segundo tempo aí. É, como que a gente decai no segundo tempo. Ah, bicho, não dá, cara. Tirou o Ademir, que assim, não fez uma grande partida, pelo contrário, fez uma péssima partida. Mas aí você coloca o Toscano, cara. Aí você fala assim, é melhor ter ficado com o Ademir jogando mal. É. Porque o Ademir, você ainda espera alguma coisa dele, né? Pode ser que... Pode ser, né? Que... Vai ter um lance ali, né? Mas, gente, tô um pouco preocupado aqui. Alguém mandou mensagem pro Felipe no WhatsApp. Então, uns 10 minutos que ele tá com a cara séria. Você chegou a conta da Semig, ele abriu agora? O que foi? Mas, o gato dele se matou e não viu antes? Não deu tempo não, de se recuperar? Não, não. É só porque eu... pode ser a conta do veterinário, o pai de pet. Pode ser. Não, eu só tô. É que eu tô também tá trabalhando aqui, né? Aí a gente tem. A gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é trabalho. Uai, mas você melhorou muito. Geralmente, quando você trabalhava lá naqueles países esquisitos, você ficava, a gente escutava aquele burinho. Você comprou um teclado novo, é isso? É porque lá vocês não escutavam exatamente quando eu digitava. Vocês estavam quando qualquer um no ambiente estava digitando. Aqui eu. Sou só eu, então já reduz bastante, né? Você morava numa praça pública? O que, que é? Não, eu entrava no programa do trabalho, eu tava na empresa, no escritório lá. Ah, entendi. Épocas pré-fim do mundo, entendeu? Na época que o mundo tinha acabado. Na época eu ainda tinha trabalhado no escritório, né? Aqui, esse é meu escritório aqui de trabalho, né? Entendi. O Pedro Pacheco tá aqui falando, não acho o Ramon tão ruim assim. Eu acho que tá no mesmo nível ali, tá? Ramon, Zé, eu acho que tá no mesmo nível dos caras ali. O Marcelo tá lembrando do Isaac, também é outro que sumiu aí, chegou como contratação, mas ninguém sabe, ninguém viu. É, o Isaac, tá, todo mundo tinha uma esperança com o Isaac, né? Não, imagina, o Isaac de um lado, o Demir do outro, não apareceu. Cadê o Isaac? Tá lá na Bíblia. O Júlio Oliveira. Aí vocês pedem, e vai lembrar que tem um que ele esqueceu. Grigor. É. Não. E detalhe, o Isaac tava no banco ontem e entrou o Toscano, mas não entrou ele. Então, eu não sei se o nível dele é tão bom assim, não. Nossa senhora, que coisa horrorosa. O Júlio Oliveira, o Alê não marca, não chuta e não vai embora. Tamo ferrado. Mas, gente, o Alê, a velocidade que ele consegue impor no meio de campo, é uma coisa impressionante. Cara, que coisa irritante que eu tenho com o Alê é a mania de pentear a bola que ele tem. Ele não consegue fazer... Dá vontade de falar assim, olha o Zárate ali. Tá vendo aquele rapaz argentino ali? Ele pega a bola, dois toques, a bola vai para frente. O Alê não, ele pega, pinteia a bola, pinteia para um lado, faz um tupete, puxa para trás, para no final dar um passo para trás. Porra, bicho! Não é possível! Mas eu vou polemizar aqui. Se vocês pegarem aí a questão de desarmes, o Alê ontem fez mais desarmes que o Juninho. Como disse, sempre acontece isso, né? Isso não é vantagem nenhuma, né? Não sei. Você prefere um time desguarnecido? Você prefere um time com dois Juninhos ou com dois Alês? Eu prefiro com nenhum dos dois, ponto. Mas eu prefiro com um Alê do que com um Juninho. Mas em comparação, ele entrando no lugar do Fabrício Daniel, que é um cara que consegue levar a bola para frente, dar um passe de qualidade. Você vê o Alê, cara, é um freio de mão no meio de campo ali, né? Vocês não acham, não? Eu não vi essa bola toda aqui que pintam do Fabrício Daniel, não, de coração. Ele fez dois gols, eu acho, né? Mas eu não vi esse tanto de passe aí que você falou, não. O Fabrício Daniel pega a bola na frente da área. Ele é rápido, pelo menos. Ou ele vai tocar pro lado. Isso, ele bota a bola pra frente. O Alê não, eu não tô falando que o Fabrício Daniel é ruim, de longe disso, mas tô falando que assim, não é o craque que se pinta que ele é. Não, mas eu não acho que ele é craque, eu só acho que ele é um cara objetivo. Ele pega a bola e leva a bola pra frente. Aí, igual o Lucas falou, são funções ele chuta diferentes aí. Ué, mas se... diferentes. Então, esse quem que fez a função dele Alê, ontem? Porque o Alê entrou no lugar dele, esse foi o ponto. Então. Talvez então, quem isso. fez a dele ontem? Ninguém? Juninho. O problema joga é mesmo. Qual dos dois que joga no ataque? É o Juninho ou o Alê? Juninho é ponta. Anderson joga. É o Anderson, é. E na bola que o Anderson perdeu, ele tava na do Fabrício Daniel, né? Pois é. Deixa eu pegar aqui. O Augusto Campos Rezende. Berrio contratado em julho, 70 dias, 75 dias se preparando, depois de um ano e oito meses sem jogar. É complicado. Alana Gandre, boa noite, estou ligadinho aqui, um abraço, Alana. O Anderson Cássio Vieira, boa na Sul-Americana. Estou muito feliz com o time, estou acreditando na Sul-Americana. Flávia Azevedo está lembrando fora Rodolfo e Ribamar. O Nésio Maciel, boa noite, senhores decadentes. Com Anderson, Ribamar, Bundudo, Toscano e alguns outros malas do nosso querido Coelhão, fica difícil, galera. Valeu, Nésio. O Rodrigo de Almeida Silva, Zara te veio bem demais. E o Rodrigo Braga... Né? É diferente que demais falar. Tem um cara que joga bola, viu, bicho? Eu ia puxar o assunto Zara. Cara, que diferença os passos do sujeito, né? E a visão dele, né? O cara tem a visão e consegue colocar a bola onde ele quiser. Isso é violento, viu? Mas aí já, desculpa, aí cai naquela que a gente vem falando há muito tempo. A questão de você ter um elenco inchado, que você paga salário ali de 8, 9 jogadores, que você poderia pagar o salário de um Zárat. Sim. E quem resolve? Um Zárat ou os 8, 9 cabeças de vaga? Sim, concordo demais. Você faz um torneio ali do elenco, você pega Ian Sassi, Marcelo Toscano, Ale, Juninho, quem, Luiz Fernando, e pede para eles dar dois cortinhos ali e tentar fazer aquele cruzamento pro Marlon. Você vê se alguém consegue fazer. Eles vão cair. Pois é, e aí olha para você ver, o Zarat viu o Marlon entrando e o Marlon chegou e deu um petard de qualidade, meu filho. Isso aí foi. Isso foi jogada ensaiada, claramente. Né? Deu para ver porque o América tentou fazer isso mais umas duas vezes. Ensaiaram só com o Marlon, né? Porque se põe o reserva do Marlon. Imagina se é o Alan Ruxo ou o João Paulo? Nunca, né, bicho? Se for o Ruxo, o coitado do Zara ia tocar e não ia chegar ninguém e achar que foi erro de passe ainda. É. Ia xingar o Zara ainda. Que coisa, né, cara? A diferença é a visão do cara. O cara cansou, todo mundo viu o segundo tempo, ele cansou, normal, tava sem, né? Tá voltando. Mas não adianta, bicho, a visão que o cara tem de jogo, pelo menos umas três ou quatro passes assim, igual no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele acha um espaço no meio do mar de perna ali, o cara fez. Então, outro ponto de qualidade, cara. Não tem nem como comparar, sinceramente. Ele é o único jogador que eu acho que a gente não tem. Eu não consigo lembrar as vezes que a gente teve um jogador desse nível. Então, caladinho. Podemos fazer um decabit sobre isso, hein? Olha que assunto legal. É. Não, podemos. Que assunto legal. Vamos pegar os três últimos craques aí da demo. Ó, querendo sabotar o decabit. Zarat, tá Luan, quem mais, ô Thales? Eu ouvi falar em Luan. Luan agora é meu amigo do Instagram. Então, não, já não aceitava falar mal dele. Agora, então, acabou. Tá? Ele curte minhas postagens. Então, quero saber, ninguém fala mal de Luanzinho. Que, inclusive, fechou com a Atibaia essa semana. Fechou de novo, né? Já tava lá. Só... Não, o Atibaia não tava disputando nenhuma posição, né? Aí encerrou o contrato com todo mundo e agora que voltou, aí contrataram de volta o Luanzinho. Se eu convencer o Luan a participar de um resenha americana, se apresenta novamente ou vai ficar de viadagem igual você tá? Na hora. Aí, ó. Viu a dica aí, né, Lucas? Ó, Luan, Mateuzinho e Bill. Aí, nossa senhora. Mateuzinho já tá falando agora em hebraico. Num time que tá pra cair lá em Israel. Que tristeza, né? Muito engraçado, né? Porque eu acho que a família do Mateuzinho pensava que ele jogava igual o Zarat, né? E agora você vê a diferença que é dos dois, né? Pois é, né, cara? Mas sendo muito sincero, eu sei que é pai de pet. Mas a gente que é pai, quem dera se meu menino jogar bola e for pra um time de Israel pra ganhar dinheiro, bicho, tô nem aí. Fato. Ah, não, eu falo que quando você assistiu os jogos... Ah, não, sim, jogos... que o pai do Mateuzinho era um Zé Ruela do cacete. Não, era não, eles, é, né? Vivia arrumando briga. No portão 4. E aí, ainda bem que não frequenta aquela merda ali. Agora ninguém frequenta. É. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Lê os comentários aí, o caso Alberto Nobre. O Rodrigo Braga, a lei cadencia demais o jogo. Pelo menos o Fabrício Daniel joga para frente. O Otto Moll, Anderson continua entregando ouro para os bandidos. Entregou contra o Palmeiras, entregou contra o Corinthians. E se entregar contra o São Paulo, ganha música no Fantástico. Eu tenho um grande amigo meu que colocou o nome do filho dele de Otto. Me fudeu, porque o meu menino se chamaria, eu queria que meu menino se chamasse Otto. O Otto é muito legal, cara. O Otto, de qualquer jeito, você escrever, tá certo. Não tem como o cara errar, né? É, Otto porque é muito legal. Com um T só é. Com dois T's. Ah, o dele é com dois T's, né? Do rapaz é com dois T's. Também é a mesma coisa. Se você ler de trás pra frente, também fica funcionando. Não, só, mas eu tô falando assim, a grafia. Aí você tem que meter dois T's, né? O ideal é só um T só. Aí fica Otto. Acabou. Sei. E tinha o Otto do Med, né, cara? Que era sensacional. Essas crianças aqui, os Deleucos são crianças, nem sabem o que é isso. O cara que gosta de Blur, sei lá como fala esse nome dessa porcaria, ele nunca leu Med na vida. Mas segue o jogo aí. Mas a Med era o Otto, não era o Otto. Foi o que eu falei, bebê. Meu áudio tá ruim, meu som tá ruim. O Rodrigo Braga tá perguntando: você sabe quantos jogadores temos no elenco? Rodrigo, hoje nós temos 42 jogadores no elenco, sendo que só de atacantes são 14. 14 atacantes, 7 meias, 4 volantes, 5 zagueiros, 7 laterais e 5 goleiros. Gostou do scout aí? O Zé Alves Aguiar, nosso parceiro, salve decadentes, Itabira vos abraça. O Luiz Franzoni está aqui, ó. Boa noite para todos. Programa passado falei do Ademir. Ontem tive certeza. O lugar do Ademir é treinando separado até o fim do contrato. Ademir, ontem estava numa preguiça, hein? Porra! Eu queria colocar ele no Colatina, porque, bicho, ele mereceu. Faz sentido. Faz sentido a partida que o Ademir fez. Faz sentido. Nossa, ontem ele tava. E a televisão enchendo a bola dele, engraçado, né? Ah, mas é claro, né, filho? Foi pra cachorrada, né? Ah, e quem que era o comentarista ontem? Bobo Faria. Cara, porque ontem ele tava numa preguiça de fazer gosto. E vou falar uma coisa: julgando isso aí que ele tá jogando, meu filho, não chega a jogar o Mineiro. Vai ser emprestado lá pro Mirassol pra jogar o. Mas a internet do Lucas ficou tão boa que tinha dois Lucas aqui? Eu acho que deu pepino lá, né, Lucas? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Trocou de máquina, provavelmente. Não. Eu entrei de novo, mas o computador esqueceu de avisar que eu tinha saído antes. Ah, tá. Não, mas guarda a internet aí, porque tem esporte daqui a pouco. Não gasta essa porra, não. Cara, voltando aí no papo do Ademir. Eu acho que ele ainda continua rápido, mas eu tô achando ele muito displicente. Vocês não estão achando, não? Ah, é aquela que a gente comentou, né? O problema dessa transação é que ele não tá mais pensando, tipo assim, exatamente em América. Ele tá tentando fazer o dele pra ver se consegue uma vaguinha ano que vem, ver se mostra. E aí, jogando na individualidade, ele se arrebenta, né? Tá, mas pensa por outro... Mas aí, se ele tá fazendo isso... ele tá sendo burro com a carreira dele, porque olha para você ver. Se ele foi pra cachorrada mesmo, o presidente lá falou que foi para lá. Já todo... rapidinho, bem rapidinho. Se ele fosse inteligente, ele não tinha feito o que ele fez na Copa do Brasil, né? Pois é, mas aí você pensa comigo. Todos os concorrentes à posição dele estão jogando no Atlético. Todos. Estão lá, joga Libertadores, joga Copa do Brasil, não sei o quê. Todo mundo tá aparecendo. Qual que é a oportunidade dele aparecer? Ele não vai sair esse ano. Ele é titular num time de Série A. Então, ele não tem como mostrar futebol lá na cachorrada. Ele só tem lugar para ele mostrar futebol é na América. Agora, e ontem jogando no time com a maior visibilidade do Brasil. Pois é. Então, quer dizer, se o empresário dele é o que fala, não sei o quê e tal, fala, meu filho, raciocina, seus concorrentes estão tudo lá jogando. E você tá aí fazendo hora. Então, entendeu? É uma falta de observação da própria carreira, mas como diz o Thales aí, não é a primeira cagada. Não é a primeira cagada. Né? Mas vocês querem falar mais algum assunto aí, gente? Antes da gente puxar o baile com a Latina? Não? Deixa eu comentar aqui rapidamente aqui, então, duas coisas que aconteceram. Primeira coisa aí... A nossa rádio Tatiaia pisou na bola ontem. A Itatiaia, para quem não sabe, passou o jogo aí. Olha o Lucas virando dois de novo. Então, pra... Jair, sobre a Itatiaia, cara, não me surpreendeu em hipótese alguma, cara. Deixa eu só explicar para quem não sabe o que aconteceu. Perdão. A Itatiaia estava transmitindo o jogo Caloteiros versus Vasco aí, né? E o jogo acabou, começava o nosso em sequência. Eles ficaram lá discutindo o sexo dos anjos, a morte da bezerra. E sai nosso gol. E aí, ó, gol do América. Ó, gente, ridículo isso aí, né? Para uma rádio que se diz esportiva, isso aí foi um vacilo. E hoje aí ficaram aí tirando onda, que não sei o quê, cobertura no Twitter de qualidade. Pô, palhaçada isso aí, pisada na bola, violenta, viu? Falaram alguma acham, coisa não? A respeito do Roberto Abras, o Jair. Você tá sabendo? Não, o Roberto Abras tá na Super, né? A Super disse que fez uma cobertura bacana. O Itatiaia deu uma indireta, alguma coisa assim, e o pessoal começou, a postar sobre. Pois é, mas isso aí foi uma palhaçada, cara. Tudo bem que a Itatiaia nos acompanhou em momentos horrorosos e tal, aquela coisa toda, mas isso aí não é crédito pra sempre, não, pô. É um time de Série A, tem que respeitar, pô. Ué, como assim? Né? Eu acho que não funciona desse jeito, e aí o que é pedir respeito? Ah, credibilidade. Cara, vocês não têm mais credibilidade, vocês estão no bolso do cara que tem um outro time da cidade no bolso. Prestem atenção. Não dá para pedir credibilidade assim mais, não. Só uma observação. Vejam todos os programas esportivos que tem por aí, e tem dois patrocinadores, tá, gente? MRV e Supermercados BH. Vocês já se perguntaram por quê? É uma coisa importante se ver, tá? O nosso então, não tem. Nosso não tem patrocinador nem de um nem de outro. Com muito orgulho, né, Thales? Ô, Jair, me tira fora dessa, não vou falar bobagem aqui, cara. Eu tô me segurando aqui, cara. Não é isso. O que eu quero dizer assim, né, que esses caras, aquele dilema de que compra espaço, não compra opinião, cara, pra mim caiu por terra, viu? Sinceramente. A gente já chamava de Atletiaia há muito tempo e tá cada vez mais. Tá impossível de ouvir essa rádio. Tá impossível, cara. Antes, eu escutava Itatiaia, aqui é o programa desde as 6 horas. Bate-bola. Né? Tá impossível de ouvir, cara. Mas depois que o tal do Léo Figueiredo, que eu não agrado muito do comentário, da pessoa, enfim, não agrado. É um direito meu, não agrado dele, ótimo. Depois que ele passou a ser o apresentador, filho, aí que a vaca foi pro brejo mesmo, cara. Não há imparcialidade nenhuma ali, sacou? Mas isso aí, Jair, nós aqui que... O Decadentes não é o nosso ganha-pão, pelo contrário, a gente gasta dinheiro com essa porcaria aqui. O nosso ganha-pão, o ambiente que nós estamos, onde a gente trabalha, a gente sabe muito bem disso. Existem pessoas nos nossos ambientes de trabalho que se dedicam a puxar saco. Eles não trabalham, eles se dedicam a puxar saco. O que o diretor, gerente, coordenador, a puta que pariu, faz, o cara tenta agradar de tudo quanto é formas. E na Itatiaia, tá parecendo, isso pra mim tá ficando muito claro, os caras querem agradar o dono da MRV lá, sacou? E assim, fudeu, né? Fudeu, eu acho que nessa brincadeira aí, pra mim a Itatiaia não perde nada, quem perde é só a gente, torcedor do América, que a gente perde um veículo de comunicação, sacou? A Itatiaia tá cagando pra gente, sacou? E te digo mais, para mim a tendência é piorar e muito. Não deu tempo ainda de eles fazerem as mudanças do jornalismo ainda que eles querem, né, provavelmente. Cara, mas sinceramente, tá, para mim tá muito claro até a tendência jornalística, tá? Só que aí a questão não é clubística, a questão é tendência política. Para mim tá virando muito assim, claramente. O que eu acho que que provavelmente vai acontecer, que as coberturas esportivas do América vão diminuir, né? Porque a Itatiaia tinha uma coisa antes de ser a rádio de Minas, né? A gente sabe que em termos de retorno financeiro, o América está longe de ser que mais dá para a rádio, né? Então, eventualmente, talvez até as coberturas de Cruzeiro podem ser limitadas de alguma forma, mas menos, um pouco, enfim, veremos, né? E ninguém nunca mais ouviu falar notícia ruim do Atlético. É isso aí, cara. O Alexandre, de um grupo que eu participo, o Flávio Azevedo, está sugerindo que a gente fizesse aquela transmissão, estilo que o pessoal tem feito, né? De fazer uma transmissão do jogo. Se a gente conseguisse alguém que narrasse legal o jogo, o que claramente não é o meu caso, a gente faria numa boa. Que isso? Sim, fazer um nada? Tempo, aqui, e voz de veludo. Acabou de ter o primeiro reprovado no teste, né? É, claramente. Que isso, cara. Vai chegando o horário dos pós-especializados, ele começa a ficar vingativo comigo, tá vendo como é que são as coisas? Pois é, cara, isso aí a gente já tentou fazer isso aqui um pouquinho e tal, não é fácil, mas quem sabe a gente consiga voltar isso um dia aí. É muito triste, a gente vai perdendo espaço na mídia tradicional, mas a mídia tradicional também está diminuindo. Então, apoiar... Mas, sobre essa questão da gente transmitir uns jogos, tem um cara do Cruzeiro aí que faz um sucesso danado, muito mais pela parte... comédia. Pela parte comédia do que realmente pela parte séria. Claro. Mas se você for no YouTube do cara, nas redes sociais do cara, o cara tem milhares de seguidores. Sim. Sei lá, é mais de 500 mil seguidores. Então... é um negócio que o cara ganha para isso, então ele consegue ter uma estrutura para isso. A gente com, sei lá, no YouTube hoje a gente tem 700 e poucas pessoas, não vão conseguir nada, então a gente vai ter que arcar tudo do nosso bolso, e vai ficar um negócio meio artesanal. Sim. E difícil de ser feito, sacou? Para quem não sabe, o nosso programa 300, a gente teve que rifar uma camisa, o Jário nos presenteou com essa camisa, nós tivemos que rifar essa camisa, pegamos um resto de dinheiro que tivemos para fazer isso aí. Então, assim, não é fácil, cara. Você custear uma transmissão ao vivo, quem dera se a gente conseguisse. E tem uma outra questão também, que esse tipo de transmissão, né, rádios costumam fazer isso mais vezes. Porque a gente não consegue, assim, por mais que a gente não vai conseguir nunca mostrar o jogo pelo nosso canal, assim. Não tem como fazer esse tipo de transmissão. Mas o Tio Guedinho lá do Cruzeiro, ele não mostra o jogo. Não mostra, não. Porque eles são igual a questão de rádio. Eles estão narrando o jogo como se fosse para uma rádio local. O que estaria, talvez... eu que acho que ninguém vai ter essa boa vontade, né, com a gente dar espaço para o América. Né? A gente substituiu uma equipe de narração de rádio. Aí a gente vai fazer a narração e aí com a câmera lá fica mostrando as reações também. Né? Mas a gente estaria narrando o jogo, né, comentando, fazendo esse tipo de coisa. Só que tem toda a questão, né, de conseguir acesso ao estádio, para ser de cabine, porque se fazer uma narração de rádio baseada na televisão vai chegar duplamente atrasada, né, porque a gente vai ter que esperar a imagem chegar aqui para depois fazer um... Então, tipo assim, vai ficar bem mais atrás e aí fica muito nichado, né. Então, se o Lucas for o narrador, é que fudeu mesmo. Por exemplo, o gol do Zarat, o gol do Marlon, ele tava narrando agora com a internet dele. É isso aí. E a outra coisa que eu queria comentar rapidamente, gente, é que semana passada houve reunião aí do Conselho e foram aprovadas novas cotas para ser sócio cotista do América, viu? Eu sempre falo que a gente reclama muito de fora, né, nos grupos e tal, mas quem tem interesse em participar da política do América, com vantagens e desvantagens, tá, gente? Eu já disse que algumas reuniões que eu participo me desanimam mais do que qualquer time ruim do América. Mas é importante, quem quer fazer um parte da política do América aí, fique atento, vai sair no site as condições, tá? Basicamente, você paga um valor para adquirir a cota e tem uma manutenção mensal, que hoje está em R$100, né, Lucas? Isso, o Lucas caiu, vai voltar aí. Voltei. Então, voltou em dose dupla. Pois é, então assim, fiquem atentos aí no site, tá? Muito legal. Eu acho que quem puder, quem tiver afim, nós precisamos renovar as pessoas que estão na América. Nós precisamos de trazer gente nova, nós precisamos trazer gente que quer trabalhar. Viu? Então vamos ficar atento aí. Vamos para a Bala e Colatina? Vamos. Bora. Então vamos lá. Bala da galera via Twitter. Bom, foi eleito aí, ó, com grande distância, Cavicchioli com 56,3%, seguido com Zaret com 34,4%, Marlon com 8,3% e Lucas Cal com 1%. Felipe, seu voto. Zaret. Não há no susto assim? É porque eu quero muito votar no Cavicchioli, porque ele garantiu o placar, mas o Zaret, em termos de demonstração, né, em termos daquilo que... qualidade do jogador, está num nível que a gente não vê. Né? Querendo ou não, goleiros bons, a gente... vira e mexe, tem um. Agora, um jogador com a qualidade que ele mostrou ter, isso realmente é coisa nova para a gente. Beleza. Thales. Cara, eu tô na mesma dúvida de Felipe. Eu acredito que todos nós estamos com a mesma dúvida. O Zaret fez um primeiro tempo que a gente há anos não via um jogador no América fazer isso. Mas em contrapartida, cara, o próprio lance do gol que nós tomamos, o Cavicchioli faz duas defesas em sequências que são maravilhosas. E depois, no segundo tempo, não sei se é o Juliano ou... Roger Guedes, dá uma cabeçada que ele faz um negócio de louco também. E outra coisa, um bom goleiro tem que ter sorte. E o Cavicchioli ontem teve sorte pra caralho também. Teve bola na trave, teve um lance que o Renato Augusto girou em cima do Zé Ricardo, que bateu a bola, triscou na trave. Então eu vou de Cavicchioli, cara. Eu vou de Cavicchioli porque... Que partida do Cavicchioli. Que partida. Boa partida, sim. Lucas. Vou de Cavicchioli também e fazer uma ressalva na votação. Legal que a família do Lucas Cal... Gostou, né? Oh, que sacanagem, que maldade. Bom, eu vou votar no Marlon, meu vizinho. Aí sem pachecada, viu, gente? Mas eu vou votar no Marlon porque é o seguinte. Em primeiro lugar, arrumou a lateral ali, cara. A lateral esquerda do cara e não tem. E a diferença dele pro banco é absurda e nós vimos isso ontem. Né? Não pode machucar, né, já? Não pode machucar nem pensar, porque nós vimos quando ele saiu, como é que o time. Uma das razões do time ter caído tanto também foi ele ali. Né? Botou o William no bolso. O William, né? Se jogar América e Corinthians de novo, o celular do William vai conectar sozinho, porque vai voltar pro bolso do Marlon. Então, eu acho que fez um jogaço ontem, cara. E lateral tá muito difícil. Muito salvo. Quando o Marlon pediu um iFood, você desce a buscar, viu, Jair? Não é que ele tá merecendo. Buscar, né? Não, eu que tenho que pedir um iFood para ele. Ele não pode nem querer, não. Já tem que chegar, já decidido para ele. Mas eu vou dar uma moral nele aí, porque realmente ele fez um jogaço ontem, ainda fez um gol. Eu acho que... Primeiro gol dele, né, na Série A, né? Primeiro gol dele na Série A e merecido, viu? A gente tem que correr para fazer um negócio bom nele aí, porque não podemos perder, não. Acho que nós achamos um lateral e, principalmente, se a gente continuar na Série A e como eu acho que nós vamos continuar, eu acho que precisamos manter ele, sim. Então, ganhou o Cavicchioli, né? 3 votos. Bacana. Colatina. Bom, Colatina, esse aqui não teve muita disputa, não. Ganhou por uma grande diferença. Anderson com 71,9, Ribamar com 20,8, Alê com 5,2 e Mancini com 2,1. Gente, é difícil não votar no Anderson, hein? Felipe, seu voto. Anderson. Complicado, mas, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Ele é fora de série. O que o Zaret impressiona de qualidade, ele impressiona no contrário. Eu acho, assim, um jogador ser tão ruim, tão burro, assim, tão fora de realidade com o que ele joga, é difícil de ver. E ele junta todas as piores coisas, todos os defeitos que um jogador ruim pode ter, né? Então... E, assim, é aquela história, né? Igual o pessoal pega muito no pé do Luan por conta, né, do fatídico pênalti, aquele pênalti ali não tirou 3 pontos, né? O Anderson já entregou mais que isso esse ano, hein? Então... Muito mais. E contando, né? Aí se chegar no final, por exemplo, numa última partida, espero que não vá acontecer, e acho que nós estamos caminhando num caminho para que isso não aconteça. Mas se tiver aquele último jogo ali, uma falha de alguém que vai e gera essa... Tipo assim, o rebaixamento, a galera vai ficar culpando muito um cara, mas assim, eu acho que o principal responsável tem que ser o Anderson, por tudo, porque assim, puta que pariu, vai ser ruim assim lá longe, viu? Não é só ser ruim, é entregar em momentos cruciais, né, cara? É igual a gente falou, igual o Ricardo Silva, ele não é essa Brastemp, não, mas pelo menos ele não inventa. Então, assim... Ele sabe das limitações dele e faz ali o que dá pra fazer, né? O problema é que quem não sabe, né? Isso que é foda. Pois é. Thales. O Anderson me faz sentir saudade do Joseph, cara. O Joseph, pra mim, é melhor zagueiro que o Anderson. Só pra ter uma ideia. Então, eu já defini meu voto. Meu voto é no Anderson, cara. Coré, não. Cara, escroto. Escroto. É a melhor definição. Lucas já correu de votar no Colatina, você percebeu aí, né? Não, ele correu dos postos especializados, cara. Dessa vez eu não estudei nada. Ah, não, vou fazer, vou... só pra isso. Lucas, seu voto. Só pra votar no Anderson. Tá certo. Cara, pra mim não tem outra, não. Muito embora a gente... O Alan Ruschel foi horroroso. A Lê foi horroroso, nós já falamos aqui os principais aí. Ribamar foi horroroso, né? Então, se a gente. O antes entregou um gol, mas o Ribamar não fez 2 gols na cara. Então, assim, né? Toscano, Rodolfo, Toscano, Piançassi. A gente teve alguns colatinas ontem, sim, né? O próprio Ademir que a gente falou aí. Ademir. Então, a coisa ontem, a gente tirou um empate. Mas tivemos alguns candidatos sérios a colatina ontem. Mas vai no Anderson, pelo conjunto da obra aí. Né? Eu acho que se a gente, com ele é muito difícil a gente conseguir fazer um jogo em alto nível sem uma entregada dele. Quando não faz um pênalti, quando não faz essas artes, né? Ainda tem isso ainda. Beleza. Mais algum assunto, gente? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Alguém quer puxar mais alguma coisa? Deixa eu ler aqui. O Carlos Vogas, Carlão, tá aqui, ó. Itatiaia tem pisado na bola com a América há muito tempo. Preferem fazer resenha de caloteiro que transmitir nossos jogos. É isso aí. O Zé Alves Aguiar também tá falando aqui, falando que viu o jogo na rádio Crack Neto. Pouco clubista, né, Zé Alves? Imagino. Seria a gente transmitindo um jogo? Total. O Celino, o Celino Reis, a América podia muito bem transmitir os jogos pela TV Coelho, transmissão tipo rádio. Vamos ver agora com a lei do mandante como é que fica, né? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O Marcos Graça está falando para colocar o diletador para narrar os jogos com aquela voz de veludo. Se não der certo, ele canta o boleto. Ele canta o boné, né? Que sacanagem. Vocês cantam mal demais, puta merda. O Carlão, conheço um excelente narrador americano se precisar. Aí, Carlão, vamos ver, vamos de repente vou trocar essa ideia aí, quem sabe. O Celino Reis está aqui falando. No meu ranking existe um ditado muito famoso que diz: você pode ser pena de pau ruim limitado, só não pode ser burro. O cara é limitado, perna de pau, tudo e burro também. É foda. Aí, meu filho, aí é tempestade perfeita. Ô, Lucas, você tem assunto para o nosso esporte especializados? Antes que sua internet caia? Cara, então vamos lá. Pior que minha internet começou a travar. Agora, que merda. Ai. Não, a gente não pode perder. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem aí, não? Sim. Então vamos lá, eu acho que está atrasado, mas está indo. Bom, primeiro, para deleite do Thales, nosso time de vôlei estreou no Campeonato Mineiro no dia 16 de setembro com uma derrota por 3-7-0 para o Sada Cruzeiro. Mas no dia 17 a gente se recuperou aí e ganhamos do Praia Clube por 3-7-0 também. Então na classificação são 7 clubes, a gente está em segundo ali, apesar de que dos outros tem 4 clubes que ainda não jogaram, então a gente está em segundo. Bom, no Campeonato Mineiro Sub-20, o América jogou contra o Palmeiras no dia 19 em casa e perdemos por 1-0 também, saímos da zona de classificação. A gente estava em sétimo, oitavo e agora a gente está em décimo. Ainda dá tempo de recuperar, a gente joga agora contra o Fluminense no dia 26. E finalmente definiram as datas para a semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. Então a gente joga no dia 22, depois de amanhã, o primeiro jogo da semifinal com o Clube Atlético Serranense, primeiro jogo lá na Arena do Calçado e o jogo de volta no dia 29, a outra semifinal é Cruzeiro e Atlético. Então, muito provavelmente, teremos um clássico aí na final do Mineiro Sub-20. E o time do Sub-17, que tinha mostrado que, poxa, estava aprendendo desde cedo a bater na cachorrada, né? A gente ganhou o segundo jogo do campeonato por 3-1 do Atlético. A gente enfrentou o Cruzeiro no sábado, agora, no dia 18, e tomamos uma tamancada de 6-2. Seja lá quem for a comissão técnica do Sub-17, fora a comissão técnica do Sub-17. Não é admissível tomar um cacete para o Cruzeiro no Sub-17. A gente está nesse momento em quarto lugar do campeonato, não tem nada perdido ainda, mas foi uma senhora e sonora derrota para os meninos do Sub-20. Então, de esportes especializados, é isso. É isso aí. Deixa eu só emendar o comentário de Lucas aí. A questão de base, cara. Muita gente fala assim que a base ela serve para revelar jogadores e não ganhar títulos. Eu discordo, cara. Eu discordo. Eu acho que a base ela tem que revelar e tem que ser vencedora também. Até para o cara subir com o espírito vencedor, não com o espírito perdedor. O cara já sobe tomando, já sabe que desde a base que é normal tomar uma sapatada de Cruzeiro, de Atlético. Então acho que isso aí tem que ser levado em consideração, sim. E a nossa base, assim, realmente ela anda bem mais perdedora do que vencedora, né? Sim, eu acho que na verdade a base de fato ela é para revelar, mas essa questão do vencer é importante, cara. É até para dar confiança pro cara, entendeu? Eu acho que você tem uma base que se acostuma a tomar tamancada, não dá confiança para o cara virar um bom jogador, não, sinceramente. Entendo totalmente, entendo. E vou falar que é o seguinte, e olha que as bases com as quais a gente joga, da cachorrada e da bicharada, não são lá essas coisas, não, hein? Não revelam ninguém. Não revelam ninguém, hein? E a gente vai ter uma chance boa de ganhar o Mineiro esse ano, né? A gente vai pegar ali, muito provavelmente a gente vai passar do Serranense, vai pegar Cruzeiro ou Atlético na final. Então é uma boa oportunidade aí para sair com o título. Pois é. Se a gente estivesse jogando, por exemplo, na categoria de base em São Paulo, por exemplo, a categoria de base do São Paulo é muito forte, do Santos é muito forte, né? É diferenciada aí, né? É do próprio Corinthians, né, Jair? Corinthians, tem o Terrão, tem... São bases fortes, e aqui em Minas não tem, nós não temos bases tão fortes, tá? Então, é um ponto de alerta, sim. Eu acho isso importante. Bom, temos jogos, o jogo agora, depois da manhã, São Paulo, 8:30 da noite, jogo lá. E aí, o que, que vocês pensam para esse jogo? Para mim é vitória, hein? Menos de 3-1, eu nem comemoro. É a redenção do Ribamar, né, cara? É a redenção. Só não pode escalar o Rodolfo de início, né? Porque assim, a gente reclama do Ribamar, mas depois que o Rodolfo entrar, nem chutava no gol, ele chutou, né? Que coisa, hein? O Ribamar começou a perder o gol. O Rodolfo entrou e não fez nada. Nem chegou. O Rodolfo não errou uma finalização, hein? Não. Que coisa, né? A fase do Rodolfo tá muito ruim, gente. Que coisa horrorosa. É claro que a fase deriva de outros fatores, né? Mas, puxa vida, viu? Que vida ruim que ele tá. A questão é a fase tá ruim e, pra mim, o psicológico dele tá abalado pra cacete, cara. Porque, pra mim, ele se esconde do jogo. Ele tem medo de não estar dentro da área, ele tem medo das coisas. Pois é, mas será que... O que eu vejo. Tem 6 meses que ele tá nesse psicológico ruim, o que que tá acontecendo? Não sei, cara. É que o óculos, né? Depois do episódio do óculos, nunca mais ele foi o mesmo. Nossa, cara, tá realmente. Eu concordo, parece que ele sentiu a Série A de um jeito absurdo, cara. Eu acho que assim, dá... até comparando assim, foi o curso que o Thales falou, né? Que o Zardes conquistou ele com aquela foto do menininho dele jogando bola no prédio lá com o uniforme do América, né? É o cara, é esse, o cara que sabe como é que leva a carreira, e assim, o cara pegou ali, vai fazer, ele sabe usar uma média com a torcida, ele usa a mídia social pra postar uma coisa da vida dele, que é o filho dele, numa boa, só que de certa forma pra ganhar também apoio com a torcida e tudo mais. Aí você pega um outro jogador, o cara que não tem esse preparo, ele usa a mídia dele pra fazer propaganda de burgueria, e, tipo assim, acho que sendo conexão de que, tipo, porra, não é. Isso pra um cara que trabalha com o corpo, né? Isso. E assim, não é. Pega mal, né, cara? Os caras vão, os caras bebem ali, você nem sabe que bebe. Uma hora os caras vão pedir uma pizza, comer um hambúrguer. É. E uma coisa. Foto, porque a primeira vez que você jogar mal, isso vai pegar. Aí você tem um cara que tá fora de forma, tá jogando mal, ainda fica postando umas coisas dessas. Aí é falta de, tipo assim, de noção. Um cara que não tem um preparo pra cuidar da carreira, e aí é isso, né? Tipo, o cara sem esse preparo não sabe o que fazer quando o negócio não tá dando certo, né? E aí acabou o psicológico dele. Cara, eu sempre falo isso. Futebol, ele é um jogo que ele é jogado em vários campos ao mesmo tempo. Ele é jogado no campo físico, ele é jogado no campo psicológico, ele é jogado no tático. Então, assim, e ele, realmente, o psicológico dele tá muito abalado, cara. Eu não sei o que é isso. Eu vou falar, a gente tava comentando hoje no grupão que se a gente tivesse um centroavante nota 7, não precisa ser um centroavante dos bons, não. Se a gente tivesse um centroavante nota 7 com bons passes do Zarat, o cara se consagra. O cara vira artilheiro. E tem vários exemplos aí na história aí disso, de um cara que bota a bola onde ele quer e tem um cara, um centroavante ali, né, meia colher ali, que o cara guarda e pronto. É isso. Né? Então é muito triste essa história aí. Nós não temos centroavante, gente. A verdade é essa. O Rodolfo é nota 7, 7 arrobas. Nós temos 14 atacantes. 14 atacantes também que não temos. Não temos um finalizador já, né? Nem centroavante. É finalizador. O América cria, mas na hora H é cada traquezinho que dá até vergonha de ver os caras chutando. Alguém comentou que o Ribamar é o Vitão com grife, e é isso aí. Entendeu? Ele é aquilo. Vitão. Eu também, pelo menos nós temos participação e tal. E outra coisa, ele é jovem, dá para fazer. Às vezes o cara vai achar uma bola ali que um dia vai virar aquele grande jogador que a gente espera. Agora o Ribamar, bom, sei, vai saber, né? Manter a esperança que vai dar certo. Tomara, quem sabe. E às vezes é depois da manhã que ele vai virar. Bom, temos então o jogo amanhã, depois de amanhã contra o São Paulo e domingo às 11 horas contra o Flamengo. Programa então normalmente domingo às 20 horas. Mais alguma coisa, pessoal? Não, né? Acho que só. Então, beleza. Boa semana a todos. Grande abraço. Até mais. Valeu, galera.